3890, escuta pra baixo. 3890, autorizado Recife, 330, via Peruísco 58, decola da 10 esquerda, Puca Aracaju, controle 120.8.5143. Autorizado Recife, nível 330, via Peruísco 58, decola da 10, curva esquerda, Puca Aracaju, controle 208, aciona 5143, 3890. Puxa só. Camarada, o mando está completamente visual, senhor. Podemos aprovar a final da 17, como centro número 1? Estimativo, cancelando o plano, prosseguindo com a base direta aqui da 17. Ajuste no 0 para 4. 500 pés no 0 para 4, confirmando sua clareza está 5, a intensidade está de 0 para 1, ok, senhor? Ok. Então 3153, autorizado ele. Autorizado, vai importar. Obrigado. Whisky Yankee Uniforme, chame a torre 118.95. Chama na 118.95, bom dia, senhor. Esse é o Whisky Yankee Uniforme. Yankee Uniforme, ajuste no 014, vento de 160 graus com meia dúzia nós. Reporte final no 7. O Uniforme ciente, chama na final no 7, o Whisky Yankee Uniforme. Girando base para final, contra embaixo checado, Whisky Yankee Uniforme. Vento de 150 graus, 08 nós. Pouso autorizado no 7, Whisky Yankee Uniforme. Autorizado pouso, Whisky Yankee Uniforme. Torre Otan 3890, puxa, acionamento 09. Tá livre, chame táxi. Viva aos 15, reporte livrando a pista. Viva 53, torre 1895. Bom dia. Bom dia, tá 3, 1953, baixo, travado, está pesado. 2153, bom dia, vento de 160 graus, 089, pouso autorizado, pista 10. Autorizado pouso, capitão 10, 3, 1953. Torre 1804, 380 Galeão, vai informação Gol. Afirmativo, mais 2 minutos, cópia. Autorizado, portão 5, chave 10. Torre OTAN 3890 para o táxi com 107 no POB, alternando Natal com 4 horas e meia. 5808, coordena com a equipe de solo para iniciar o push após a passagem do TAN retaguarda, ok? O TAN está iniciando o táxi. O TAN está livre até o ponto de espera, via Índia, chama pronto, Mi 14 ajuste. Livre até o ponto de espera, Mi 14, 3890. Libera a direita, reporta antes da Juliette. Guardando antes da Juliette, 3153. 5808, aguarde mais um instante após a passagem do TAN. Tem o segundo tráfego que vai ingressar no pátio para o portão 9 aqui. Após o tráfego que ingressa, está autorizado. Então vai ter que aguardar mais um tráfego ingressar para o 9, 5808. 31153, observa a companhia, ingressa Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 353. Salvador, aqui é o 6211. 6211, protocópio. Esse, ó, pode mandar. 360 Galeão, Papers Zulu 10, SMAP Lúvito, após conforme, decola da 10 direita, da El Leda Bridge, 1208-5146. Tente autorizado 360 Galeão, Papers Zulu 10, SMAP Lúvito. Barbacena, depois conforme. 10, decola à direita, da El Leda Bridge, 1208-5146, transponder 6211. Correto, pronto. Tá livre agora o web, pushback. Buru 804, cópia. Pronto pra cópia. Autorizado Galeão 360, conforme rota do plano, da El Leda Bridge, APZ Zulu 10, SMAP Lúvito e após conforme. 1208-5145. Pode repetir, senhor? Posso. Galeão 360, APZ Zulu 10, SMAP Lúvito, da El Leda Bridge a saída, com curva à direita. 1208-5145. 360 autorizado, conforme rota do plano de voo, da El Leda Bridge 208, controle de saída 5145, é o transponder do 1804. Tá correto, é um pronto. Passou, Rio 3153? Consiga. Estamos aqui no gate 09, o caminhão da BR passou na nossa frente, como se não tivesse nada acontecendo. Confirmando o caminhão da BR? Afirmo, entrando no gate aqui, fazendo a curva, ele simplesmente cruzou minha proa. Como se nada tivesse acontecido. Além da faixa vermelha, confirmando? Tava na faixa vermelha, mas eu tô entrando no gate, né? Não poderia passar na minha frente. Não, tô ciente, é apenas pra verificar a jurisdição aí, que eu vou informar o fiscal de pátio, o Ruiz. Por gentileza, ele estava após a linha vermelha, mas eu estava ingressando, né? Eu já curvei para ingressar aqui no 9 e ele simplesmente passou lotado, como se nada estivesse acontecendo. Vou informar o fiscal. Salvador, Xanair 621 no 7, para puxa estacionamento. Portão 7 autorizado, chame táxi. Chamar a táxi 621. Ponto de espera pronta, TAN 3890. Autorizado, a linha de decolar 3890, 130 graus, 1 a 12 nós. A linha de decolar 10, TAN 3890. Para ataque site 5808, tem 4-4 a bordo. 5 horas e 10 alternando. Salvador, 5808, livre até o ponto de espera, 1014, chame para a decolagem, ponto de espera. Camará, para a decolagem. no 3890. Está 50 aos 27108. 208-3890. Até ponto de espera via Pátio Índia, no ponto de espera chama pronto, 1014 ajuste, 6219. Pátio Índia no ponto de espera, vai reportar você, né? 6219. 808, vento 130 com 10, decolagem autorizada. Decolagem, pode ser aí. Dois para Recife, autorizado 390, via Ubiusque 58, decola da pistão no zero, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1208, responde 5153. Solo, C3597, autorização, Brasília, nível 380. Solo 715360 para Brasília, com a informação, Gol. Chame o solo 121, desse para autorização. Após Elefo, controle 1208, transponder 5157. Da linha de decolar a pista 10, vento 140 graus, com a 2. A linha de decola 10, chané 6211. 1208, 335, 17. Transponder 5157, 3517. Ok, 5157, 3517, obrigado. Planejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Paulo, o voo 17 para Brasília 360, em Jambu. 1715 para Brasília, autorizado 360. Viado pessoal 17, decola 10. Primeira curva direita, saída Arbor, após voo e Elefa. Controle 1208, transponder 5161. Autorizado 360 para Brasília via Upperswoo 17, decola da 10, com primeira curva direita, saída Arbor Elefa, 1208 é o controle 161, transponder voo 17. 17 no 5, desenhamento correto, pode plano para posicionamento. Chamará para posicionamento, voo 17. Paulo, C3517, pushback acionamento, posição 04. Posição 04, livre para você chamar reforço táxi. Livre, chama táxi do C3517. Aos 331208, Chame Centro Recife, frequência 12545. Salvador, bom dia, Gol no 607, Gol com autorização Guarulhos. Autorização a partir de agora, 121, desse canal. 219, ainda. Guarulhos, 360, com helicóptero. Jet 5808, chame centro Recife 1288. 288, web 5808, obrigado, bom dia.